Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just feels just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com a presença da Josie Jane Watson. Sou eu. Estamos também com uma Magaren negra. Não sei. Nossa! Não falei, ninguém falou meu. Ah, eu ia falar. Perdeu. Não, você falou negra aí. Estamos aqui também com a Renata Hardy. E estamos com o Rodrigo Brent. E como sempre, fomos reunidos aqui, graças aos esforços do nosso querido amigo Eric Stacey. Muito bom! Que ele se desdobra pra juntar todo mundo. Só falta quebrar o pescoço. Nossa, ah, não. Eric Stacey? Ou será que a assistência é por causa do Capitão Stacey? Não. Bom, e nesse clima de romantismo de quebrar pescoço aí que o Magari falou? De nada. Nada mais romântico do de que nada. A gente, nós nos juntamos aqui hoje pra falar sobre as namoradas do Homem-Aranha, né? Pra comemorar o mês de junho aí que teve o Dia dos Namorados. Então começa logo depois da música. Então, a gente vai discutir sobre todas as namoradas que o Peter Parker barra Homem-Aranha já teve, né? E acho que a gente pode ir na ordem cronológica aí, começando com a Betty Brant, né? Mas não é a Mary Jane? Ah, não, isso é só um filme. Teve uns peguetes antes, né? Nas revistas teve várias pessoas aí antes da Mary Jane, né? Eu achei que era a Mary Jane. Só no vida filme. Amorosa do Peter sendo revelada nesse momento. É, e ainda se diz azarado, mano. A relação. Então, a Betty Brant era aquela secretária do Jameson que era a namorada mais chata que o Peter já teve, né, gente? Mas é o sonho de consumo de todo adolescente. Pegar a secretária, mulher mais velha. Todo adolescente sonha com isso. Que adolescente? Os adolescentes americanos, gente. Que isso? Vocês não assistem filmes americanos, aqueles blackbusters? Blackbuster? Ou qualquer coisa do gênero. Ele arrasa o negão, né? Foi o TCC. Foi o TCC que me deixou meio perturbado. Bom, a Betty, quem ouviu os Tweep Views Classic que a gente fez, lembra que ela era extremamente chata, né? Cara, ciumenta ao extremo. Insegura pra caramba. Doida demais. E você é doida demais. Doida, muito doida. O Peter ser um pouco mais novo que ela, né? Ela ficava insegura, sei lá, dele não gostar das pelancas. Pô, não é assim também, ele, ela não é uma tia May também, não. É, tô brincando, eu sei, a diferença de idade era pouca. É, nas revistas dá pra você imaginar aí que eram poucos anos de diferença, né? No desenho lá do Espetáculo tem até uma... A tia May vai conversar com ela, né? Você lembra? Porque a tia May tava querendo empurrar a Mary Jane pro Peter. Aí ele vai lá no Clarim, chega pra Betty e fala, oh, minha filha, você é muito velha, né? Pra ele. Eu lembro quando a gente fez o primário junto, não dá certo. Bom, e a Betty tem uma historinha aí, né? Que o irmão dela, ele... Mexia com tóxicos? Era advogado. Isso, ele tava defendendo um criminoso lá, né? Ele acaba se envolvendo aí numa treta, que o Dr. Octopus também tá no meio. E tá tanto a Betty quanto o Homem-Aranha lá nessa mesma treta e ele acaba morrendo, né? E ela acusa. Ela considera que o Homem-Aranha é o culpado pela morte do irmão dela, né? O cara era todo bom e morreu, que pena. É, tava todo certo, né? Né? Tem que culpar alguém também, né? Pois é. Vamos culpar o vilão de quatro braços metálicos ou... Ou o cara que pulou pra tentar salvar. Obviamente o cara dele não faz sentido, né? E ela, na época, o Peter meio que queria revelar a identidade pra ela, né? Pra, justamente pra eles terem um relacionamento mais completo e tudo mais. E ela passa a odiar mortalmente o Homem-Aranha, né? Então isso acaba afastando os dois. Eu acho que eu vou pegar essa sua frase, recortar e guardar ali no cantinho pra usar mais pra frente de novo. mortalmente tá cercando as histórias aí, né? Não tem muito o que falar da Beth, né? Ela era chata. Aí depois que eles terminaram, ela foi procurar um cara que era melhor, que ia cuidar melhor dela. Aí se envolveu com o Ned Leeds, que acabou virando, entre aspas, doente macabro e blá blá blá. E depois ficou maluca. Aí ficou maluca, se envolveu em cultos a tentar trazer o Ned de volta, não conseguiu. Depois ficou doida. Aí se recuperou e agora é... Não sei se ainda é, que eu parei com as drogas mais. A última vez que eu vi ela era... Repórter do Clarim. É, cresceu, virou repórter, deixou de ser secretária, tá achando o quê? E desmascarou a farsa que vinculava seu falecido ao super vilão. E curiosamente parece que deixou de ser mais velha que o Peter, né? Parece que ficou na mesma idade agora. Pois é. O que a Josi tá falando aqui? Ela leu em algum lugar. Pois é, né? Ele mesmo aqui. Esse negócio aqui, desse gente, que legal. No final, ela virou jornalista do Clarim e com impressionante determinação, ela desmascarou a farsa. Oh, que legal. Você vê, a pessoa vai se preparando na hora da gravação, tá aí lendo. Acho que o problema é que vocês têm que entender. Eu tô com um saco de marshmallow aqui do lado, sabe? E nem ofereceu, que é pior. É. Então. Não ofereci, nem ofereço, né? Pois é, não ofereci mesmo, né? Eu não vou oferecer porque eu não quero dar. Não, muito triste, pessoas egoístas. Mas é verdade, a gente, ela desmascarou a farsa que vinculava seu falecido ao super vilão. Tá, desculpa, achei interessante. Então, ela virou uma repórter, né? No Clarim Diário. Exatamente. E foi um namoro bem breve, né? Nas histórias do Homem-Aranha lá. Teve outros mais curtos, mas o caso dela lá foi bem breve. E na mesma época. Foi? Porque ela era muito chata. Nossa, extremamente. Sim. E na mesma época, a Liz, que era da escola do Peter, né? Ela meio que começou a se interessar pelo Peter e tal, apesar deles nunca terem namorado, né? Outra Elizabeth. Exatamente, outra Elizabeth. E a Liz, que o irmão dela se tornou Magma depois, né? Uma confusão. É, mas a Liz é meio interesseira, né? Ela só se interessa por quem tem um pouquinho mais de fama, porque ela era daquelas famosinhas do colégio. Então, ela era assim no começo, mas ela começou a gostar do Peter justamente porque ele não dava a mínima pra isso. Justamente quando ele começou a peitar o Flash e coisa e tal. Então, ele ficou famosinho também, começou ficou, a peitar, né? O Flash. Não, ele continuava sendo o nerdão de sempre, porque ele já ele meio que peitava o Flash antes até, ele sempre foi boca dura. Isso não é uma descaracterização do filme? Descaracterização do filme? Chamaram quem? Chamaram quem? Descaracterização, eu conheço alguém que fala isso, peraí. Bom, e a Liz, eu só citei ela aqui, mas eles nunca namoraram, né? Não. Depois ela vai casar com o Harry. Só rolou um climinha, né? Ela casa com o Harry e vira mãe do Norman. Não o Norman Duende, o Norman Duende. Não o Norman Duende, muito bem. O Duendezinho lá. O Norman Neto. O menino que não cresce, devia chamar Peter Pan. Não, esse aí é o Franklin. Também. Atualmente ela é... O Norman só cresceu no universo Marvel 2. Por isso que eu confundi com o Duende. Mas eu só citei a Liz porque na época que a Beth namorava o Peter, ela tinha uma crise de ciúmes enorme por causa da Liz, né? Porque a Liz tava sempre procurando o Peter. E é justamente... Pete. E as duas vão na casa do Peter pra fazer alguma coisa e é quando aparece, sem mostrar o rosto, a Mary Jane, né? E a Mary Jane, a gente vai falar dela mais daqui a pouco, né? Eu acho interessante a gente falar da segunda namorada do Peter primeiro, que foi a Gwen Stacy, né? Não sei se alguém... Só antes dela, só citar rapidinho a Sally, porque ela foi a primeira que mostrou o Peter dando de cima e levando o pé na bunda. Já na segunda página da... Ah, lá bem no início, né? Mas também a cantada é, oi, tudo bem? Quem é ir ali na exibição de ciências? Assim? Isso aí, ela vai com flash. Bora. Bom, não na exibição, né? Não. Não. Então, segunda namorada do Peter, uma das mais famosas, né? Gwen Stacy, que foi... Idolatrada, salve, salve. Não salvou. Foi resgatada recentemente pelos novos filmes, né? Que muita gente... Não, pelo aranha. Fiquei chateado porque ela já foi chamada de Kinguinha. A gente vai colocar de novo o áudio? Não, né? Não precisa, não. Ah, já. Não. Quer procurar? Coloca o podcast da entrevista dele aí o pessoal escuta. Quem escute o podcast, tá certo. Quem não ouviu o Mike Deodato falando que a Gwen era Kinguinha, ouça o Tweepcast que a gente entrevistou ele aí. Tá no link, no post, né? O link... Coitado, gente. Mas por quê? Por quê? O pior é que lendo as histórias não dá pra descortar muito dele. Nossa. É tão triste isso. Quando o Peter vai pra faculdade, lá ele conhece o Harry Osborn e a Gwen Stacy, né? E o Flash, que fazia bullying com ele na escola, também tá lá. Só que quando ele entra pra faculdade, a tia dele, pra variar, tá passando mal, né? Tá quase morrendo. E o Peter, centrado como a gente sabe que ele é, ele ignora todo mundo, né? O povo cumprimenta ele. O povo cumprimenta, medindo ele quando ele passa. Tudo bom, Peter? 1,78m, muito bem. Então, 1,75m, né? Bom, eles cumprimentam ele e ele não responde, né? Porque ele tá preocupado com a tia e tal. E todo mundo acha que ele é um snob pra caramba e tal. Só pra falar que a Beth apareceu na Amazing Spider-Man 4 e a Gwen na 31. Ah, bom, eu fiz pesquisa e vou deixar sem falar. Perdi tempo fazendo pesquisa. Magarin, pro nosso historiador oficial. E aproveita, Magarin, que você puxou aí. Comenta mais um pouquinho aí do Peter e a Gwen, como é que eles se conheceram. E... Então, é por causa disso. Foi o que você falou agora há pouco da Liz. A Gwen também se achava a última bolacha do pacote, mas o Peter não dava bola pra ela. E ela começou, não, tenho que ter esse cara. Ela começou a dar em cima. Até que a tia me teve um daqueles 2 dias que ela não tava doente. Curando, né? Isso. Aí ele começou a olhar pra ela, eles começaram a ter aquele arrancar rabo de briga pra cá. Eu não gosto de você, eu gosto. Aí começaram a namorar. Ela é uma dessas super inteligentes, né? Eu acho que se o Peter tivesse chamado ela pra feira de ciência, ela tinha aceitado. Embora no filme agora exageraram um pouco, ela não era tão mais inteligente assim, não. Olha, só porque ela era loura, olha o preconceito. Maldade nos corações humanos. E é engraçado que a isso é só pra quem ouviu os programas também. A Gwen, quando ela aparecia as primeiras vezes, ela tinha chifre, né? Que ela usava o chifrinho dela. O desenho tinha uma, tipo, uma tic-tac, uma presilhazinha lá que parecia os chifrinhos. Mas enfim, né? Foto no bolso, exijo. Ah não, peraí, isso é nos views, né? É. E a gente, nessa mesma época da Gwen, o Peter representado outro grande amor da vida dele, que é o Capitão Stacy, né? But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. Na verdade, Peter é com o amor da vida do Capitão Stacy. Ah, sim, verdade. Capitão que tentou, né, até o último minuto ali, mas não conseguiu nada, né? Mas. Algo platônico, né? nem tanto. Se depende do Capitão Stacy e dos Twip Views. Tadinho, ele só perdeu pra filha, gente. Coitado. Acho justo. Parece, falei. Bom, mas eu citei o Capitão Stacy porque uma das coisas que acontecem enquanto o Peter e a Gwen eram namorados, né, é justamente a morte do Capitão Stacy, né? Que é algo que acaba separando os dois, né? E como eu não quero ter trabalho de pegar aquela sua frase, fala de novo aí. Você conhece minha memória, né, Magari? Quase que. É melhor. Por causa pegar disso, ela cuida, ela culpa o Aranha pela morte e fica brava e blá blá blá. Porque ele ia revelar a identidade. E tava querendo revelar a identidade. Ah, verdade. E ela fica com ódio mortal lá. É a mesma coisa da Beth, né? E como o Peter não apoia ela muito, né? Depois que o pai morre e tal, ela resolve morar com os tios dela lá na Inglaterra. É, exatamente, Inglaterra, Londres. Deixa eu ir lá. Vale lembrar que é o tio que usava a máscara de vilão do Scooby-Doo. Eu acho que o Eric vai ter trabalho pra colocar links. Nossa. A Josi, provavelmente a Josi não sabe o que que é, que... Máscara de vilão do Scooby-Doo? Não. No caso que o Magari falou, enfatizou a Inglaterra aí, é que nos anos 2000 eles criaram uma história lá, mudaram um monte de coisa, falaram que a Gwen tinha traído o Peter e tudo mais, lá na França. Tô me sentindo ignorada, amor, eu sei disso. Ah, é? Gente, eu não tô tão ignorando isso. Sabia dessa história, que ela teve os peguetes dela lá fora e tá? Tal. Ela sabe sem nunca ter encostado em uma revista. Josi, sei que ela foi clonada. Peraí, você sabe quem é um dos peguetes dela? Sei, o peguete que gerou 2 filhos nela? Eu sei. Recuso a... Quem? Quem? Raimundo Nonato? Não, peraí. Isso já é antigo. Josi, estamos esperando. Ah, tá, gente, desculpa, tava no mundo. É o Duende Verde. É, não deixa de ser, é o normal. É o Osborn, mas é o Duende Verde. Eu sabia que era ele. É que falar o Osborn e o Duende Verde, ainda assim, são duas opções. Três, porque, realidade alternativa. Eu sou consumidora de filmes, então pra mim ele é a mesma pessoa. Mas o Harry foi o Duende Verde Júnior no terceiro. Não, gente, eu ignorei essa parte, foi muito, muito, né? Não precisava disso. A gente fica com o pai dele como duende. Bom, então calma aí. A gente tava falando, o pai dela morreu, ela foi pra Londres, né? Eu tô tentando. Ela foi clonada, eu sei. Ela foi. Informação é poder, gente. É poder nas mãos, feminino. Você lembra? Vocês lembram que eu falei no hangout? Peter teve que matar uma por uma. Brincar nessa parte, eu sei que não existe, gente. Mas é bom, né? Eu comentei em algum programa que eu finjo que sei das coisas, né? E é com isso aí que eu consegui criar o Aracnofan, um monte de coisa e tal. A Josi tá me superando, que ela nunca pegou a revista pra ler e tá sabendo das coisas. Gente, tá me sentindo criticada. Olha. Não critica, não. A casinha do cachorro espera. A casa é... Eu mudei, a casa é menor agora, a casa do cachorro continua perto de tudo aqui. Mas tem a parte de fora do prédio, amor. Ué. Ui! Gente, em pleno mês dos namorados, ele fica falando assim, olha, Jô, talvez você não saiba que nem, né? Tá dando um soco, né? Menininho, grande conhecedor. Nossa! Gente, então, ô Josi, pode seguir aí com a história da... Gente, ele tá procurando. Tem. Bom, então... Isso porque o Eric tava choramingando outro dia pra mim, que sempre que ele não participa dos caixas e a gente zoou ele nos pós-crédito. Ó, ele tá no crédito e tá sendo esculhambado aí. Quando eu tô aqui é pior, né? Então, a Gwen vai pra Londres, né? Londres. E quando não ela passa volta... nem perto de Paris, Londres. Então, como a gente tava falando, o Eric não sabe nada sobre a Gwen. Nós estamos continuando falando da Gwen, linda, maravilhosa. A sonoridade do nome dela é estranha, né? Olha, Gwen. Eu passei anos falando Gwen, não reclama não. É muito feio. O nome completo é Gwendolyn, não é? Gwendolyn, ou Gwendoline, sei lá, nem sei mais como pronuncia o nome dessa desgraça. Gente. O nome dessa desgraça, do início falou, ah, Gwen, ah, que beleza, vamos falar da Gwen. Você deu o nome dessa desgraça. Mas é que eu tenho aquela visão romantizada dela, já te falei isso, por isso que eu não me idolatro, salve ela. É uma versão muito próxima da do filme, tá vendo? Ah, você tem que falar o nome e falar completo. Gwendolyn Maxine Stacy. O cara pesquisou mesmo. Claro. E é quando ela volta de Londres, ela e o Peter reatam, né? Mas o Duende Verde lá, né? O Norman Osborn, ele recobra a memória dele e pra se vingar do Peter, ele joga a Gwen da ponte, e cena que todo mundo conhece, ela morre, né? É, embora alguns dizem que ele fez isso porque sabia que... Ela sabia do segredo deles, né? Então... E ela ia contar tudo pro Peter porque ela se sentia culpada. Ô, Moni, por favor, resumidamente, apesar que a gente já falou mais ou menos, comenta o que que é isso daí, né? É uma ideia de Jerico. Pronto, resumiu. Próximo. Onde o senhor Norman Osborn, com 67 anos de idade, seduziu uma menina de 22. E daí? Ah, por isso não. O Capitão Stacy tinha 80 e tem 22 anos. Fez filhos nela. Ai, meu Deus, os gêmeos. Ah, não, tá bom, né? Tá bom. Muito ruim, não dá pra falar disso, cara. Eu vou começar a chorar aqui. Os gêmeos que tinha, o quê? Uns 10 anos, crescimento alterado, e que mesmo assim o Peter pegou a menina. Que beleza, né? Pegou, que maldade. Ah, não foi? Não, é porque ela tem a cara da Gwen, ele ficou abismado com isso. Aí não deixa o fato de ela ter uns 10 anos. Fato. Pegou a novinha, gente, pai. Hoje em dia tá na moda, né? Lembrando que a Gwen morreu lá nos anos 70 e essa história que o Moni comentou aí agora é uma história dos anos 2000, né? Da fase de Strazinho. Não sei, não faz mais parte da minha cronologia, eu ignoro. Quem eu não sei escrever o nome, eu ignoro. Eu tô pensando em acompanhar a cronologia do Magaren. Magaren, você aprendeu a escrever seu nome? O meu, sim. Ah, tá. Senão você tava se ignorando até hoje. Semana passada. Antes disso, você foi ignorado. Sim. Que história é essa? Você errou o seu nome, Magaren? Não, é porque ele falou, gente, que o que ele não sabe escrever o nome, ele ignora. É, do cara que escreveu isso aí. Ah, do César. Ah, nossa. Eu ainda acho, na minha teoria lá, que o nome dele é alguma coisa como José. Só que ele também não sabe escrever, isso é aquela coisa lá. E aqui, vale lembrar também que a morte da Gwen é o que leva o professor Warren virar o chacal, criar os clones lá do da Gwen. A partir daqui é a spoiler do Tweep Bill. Na verdade, a morte da Gwen é o que leva ele a começar a pintar o cabelo. Sim. É isso aí do nosso spoiler. E aí ele cria o clone do Homem-Aranha e tal, que lá nos anos 90 vira um grande arco, né? Grande arco, Magari. Vamos parar de falar... Antes tá falando no sentido de tamanho, né? Vamos falar... Vamos parar de falar das mulheres, vamos falar da Sagra do Clone. Não. Nossa! Não, esse é pra um tema lendário, futuro. Algum dia sai. Bom, então, mais algum comentário sobre a Gwen? Ela é linda. Porque ela tem um clone que, na teoria, tá vivo por aí, ou se morreu algum caminho. Ela é linda, aquela desgraça. E na verdade o certo é ela era linda, né? Nessa altura do campeonato, só o pauzinho. Pois é. Tem a clone por aí. Não, o clone morreu também. Não, tem uma que tá por aí. Ainda tem uma viva? Tem uma por aí. Então, um péssimo trabalho, é isso? Oi? Fez um péssimo trabalho, Peter. Precisa arrumar outra ponte. Tá, piada ruim, esquece. Eu entendi, mas eu achei que tinha uma continuação no piano. É tão ruim. Puxa vida. Então, né? Vem embora, meu pai tá me chamando. Tchau. Acho que isso é uma dica do universo pra seguir em frente. Vamos lá. I'm through with love. I'll never fall again. Bom, então a gente vai pra próxima namorada do Peter Parker, né? É. Como assim? Né? É. Que é a Mary Jane Watson. Na verdade, tipo assim, assim que a Gwen morre, ela, que era festeira pra caramba, se aproxima do Peter, eles namoram por um tempo, terminam e voltam anos depois, né? Acho que vale citar que ela surgiu, mas não surgiu. Como assim? Ela começa a aparecer lá na Amazing Spider-Man 25, minha pesquisa. Só que nunca mostra o rosto dela. Ela nunca encontrou o Peter. Ela só vai aparecer de fato na 42. Que é quando temos a cena uma das cenas mais famosas dos quadrinhos. Sim. Face it, Tiger. You just hit the jackpot. Exatamente. E a Josi tá aqui doida pra falar, porque ela sabia essa parte aí. Ah, mil perdões. Faz o seguinte, Magalhães, corta a minha fala, Josi, fala aí. Não, ela. Não, minha boca tá cheia de marshmallow, vou te falar. Prioridade. Ignora todo mundo e pensa no marshmallow. Pode continuar falando aí, gente. Nossa, gente. Bom, essa daí, ô Magari, você citou a primeira citação dela ou a primeira aparição dela? A Amazing que você falou. A 25 foi a primeira que ela foi citada. E a 42 que ela apareceu de fato. Ah, sim. Que apareceu o rosto, né? É, que ela apareceu, aquela cena clássica que o Moniz citou agora há pouco. É, porque tem uma vez que ela só é citada, depois aparece só o corpo, mas não aparece o rosto. Tem uma que entra a Liz e a Beth e sai triste. Como é que a gente vai disputar com aquilo? Totalmente. E a Mary Jane, ela é introduzida nas histórias na fase da faculdade, né? E introduzida assim de uma forma fixa, né? E ela acaba... Ela entra no grupinho do Peter. Ela acaba virando namorada do Harry, né? Na verdade, ela roda meio mundo. Eu ia falar justamente isso. Ela namora todo mundo. Ela passou na mão de todo mundo. Sim. Mary Jane, vulgo maçaneta. Mas ela tinha uma vida boêmia, né? Bem boêmia. A ponto do Peter tá morrendo. A ponto do Peter tá morrendo na câmera, ligar o som alto e começar a dançar. Pois é. Aliás, ela devia estar na fase dos narcóticos, né? Anos 60. Ah, e a gente não comentou que pra fazer... Não é ciúme, mas pra mostrar que ela é mais descolada... Pra Gwen mostrar que é mais descolado que a Mary Jane, ela lasca um beijo na boca do Flash enquanto ela namorava com o Peter, né? Pois é, o que lembra a frase do Kenguinha. mas o Flash tava indo. O Flash tava indo pra guerra. Vai saber se ele ia voltar. Pois é. Vai embora. Isso é motivo pra atrair o namorado. Bom, e a Mary Jane, ela só queria saber de festa, de diversão e tudo mais. E tá a... E após a morte da Gwen, ela tem meio que um choque de realidade ali, né? E passa a se preocupar mais com as coisas. Também conhecido como estamos dando mais profundidade ao personagem. ela tomou o lugar da Gwen quando ela morreu. Ela acabou se tornando a personagem feminina principal da história. Ela começou a se aproximar do Peter, Eles namoraram um pouquinho. Aí ele pediu ela em casamento, ela negou e fugiu. Foi pra Europa. Aí, só lembrando que a personagem foi criada justamente como um interesse amoroso pro Peter. Mas por causa daquelas confusões lá da aparência dela, né? Que teve entre o Ditko e o Stan Lee. Foram enrolando pela pressão, enrolando. E a Gwen entrou na jogada, né? Sim. Então ela, quando a Gwen morreu, ela finalmente começou a cumprir o papel pro qual ela foi criada, né? A Gwen foi o band-aid, né? No relacionamento amoroso do Peter, coitado. Esperando a próxima. Gente. como todo band-aid, quando a ferida se cura, cai. Nossa. Olha só que isso, hein? Foi profundo. Rodrigo, ô Moni, você tá aí ainda? Você tá bem? Estou estupefato. Eu não sabia o que tinha sido dito aqui. Bom. Eu fiquei preocupado com o Moni, mano. Que ele jurou amor eterno à mulher. Não, eu só pensando em um jeito de falar que a Mary Jane virou a ruiva objeto de cobiça, mas... É verdade. Dá sentido soltar essa frase agora. Cara, a Marvel é viciada em... Os criadores da Marvel naquele ano, eles são viciados em ruivas, né, cara? No momento que eu vou falar, isso é desnecessário. O ruivo... Você não vê as mulheres ruivas mais bonitas, gente? Olha o tanto de morena e loira que tá aí, que geralmente são as mais famosas e tudo. E sempre tem uma ruiva, eu não entendo isso. Quem que é ruiva assim e é modelo, sabe? É sem noção isso aí, me revolta. Com ódio no coração. É sério, se for pensar, são poucos ruivos. Ruivos naturais mesmo. Então, pra pessoa ser um modelo ruiva, ela não precisa ser tão bonita. Porque ela já é rara, entendeu? No Mas mercado ajuda, de puxa vida. Tá miando já. Não acho o ruivo mais sexy. Opinião dos meninos. O que vocês acham? Não, eu também não acho. Prefiro as ruivas. Concordo. Ah, cara, sei lá. Eu acho que é. Pode falar, amor. Ah, não. Cuidado, Eric. Eu não tô falando do que eu prefiro, não. Falando sobre o fato de ter muitas ruivas nos quadrinhos, eu acho que é justamente por não existir muitas ruivas bonitas que eles criam ruivas bonitas nos quadrinhos. Ah, mas no, ruivas bonitas tá louco. Nos filmes do Aranha mesmo, tem a ruiva, a loira que interpreta a ruiva que interpreta a loira, claro. A poeirinha lá, eu sempre esqueço o nome. Que é a loira interpretou ruiva no primeiro filme e depois voltou a loira nos dois. Dust. Eu não tô falando, ô Moni, explicar aí que o Moni assustou. Não tô falando que não existem ruivas bonitas, não é isso não. Tô falando que a maioria das mulheres bonitas que a gente vê, ou é morena ou é loira. É o que a Josi falou mesmo. É. Pelo menos as mais famosas. Detalhes. Mas é lógico que existem ruivas bonitas, né? Mas eu prefiro morena. Quando aparece uma nos filmes, como a Viúva Negra lá, ela se destaca espetacularmente, porque ela é muito diferente, mas custa aparecer uma que faça isso, gente. Isso mesmo, ganhei. Ah, você usou a carta mais forte para Scarlett Johansson. Como eu vou discutir com isso? Mas enfim, eu tava pensando nisso também, sabe por quê? O Peter teve namorada morena, teve a loira e chegou na ruiva. Eu acho que os roteiristas, eles fazem isso para pro leitor ter uma opção, porque ele tem que agradar todo mundo. O Peter, ele é um personagem de muita identificação, em que ele é um problemático, ele é muito comum e tudo. Então tem muitos consumidores, muitos leitores, que quando ele namora a Gwen, ele fala assim, pô, mas ela é loura, nossa. Aí tem a morena, não, mas não. Aí quando aparece a ruiva, gosta. Ele tem que dar opção para todos, né, os interesses dos leitores. Sim. Profundo. É verdade. A quando não consegue decidir a cor, ela coloca um cabelo branco e já era. É, isso é verdade também. Ainda falam que a Betty Brant que era velha, né, cara? A gata negra já tem cabelo branco. Ele não chegou a namorar uma negra, não, né? Ou é a impressão minha? Acho que namorar, não. Teve uns rolos lá com a... Logo que a Glória apareceu, mas... De negra, só o Peter a gata pegando, negra, né? No Peter tava pegando até resfriado. Coitado. Mas é porque também não existem tantas personagens negras, assim, no, nos quadrinhos, né? Volta a minha revolta. Isso é muito chato. Cosplay pra mim, gente, é muito difícil. O Eric falou que a Gwen... Quem guia por ter dado um beijo no Flash lá. O Aranha também deu um beijo na Jean Grey lá. Que tava susto, pensei que era no Flash. Isso... Isso pelo menos não mostrou. Mas foi quando, hein? Ele tava namorando? Tava com a Gwen. É, verdade. Bom. Ah, é aquela historinha safada com os X-Men, é verdade. E ela é ruiva. É. Bom, só comentar, Magari, que você falou que ele namorou com a Mary Jane por um tempo, depois que a Gwen morreu, né? Pediu ela em casamento e eles terminaram. E aí depois disso teve rapidamente um namoro ali com a Cici Ironwood e com a Debbie Whitman, né? Mas é bem legal. A Debra demorou um tempinho mais, apesar de ter sido namoro. A Cici foi umas 3 edições só aí. O pai dela morreu e ela foi embora. Quando que é namoro mesmo, gente? Quando deu pedido formal com o cara se ajoelhando. Você faz pergunta. Uai, tem que se ajoelhar pedir namoro? Interessante. É um ponto de vista romântico esse, hein? Legal isso. Tá vendo? E aí, você falou da Deb, né? A da Debra. Teve mais um tempinho maior aí, né? Aquela. A Debra é a mulher maluca, né? Isso. Ela era. Aí, ó, melhor definição ever. Ela era secretária lá no, na faculdade, lá eles se conheceram. Na verdade, ela meio que ficava mais dando em cima dele do que ele. Mas aí não deu muito certo, que ela ficou doida. Começou a imaginar loucuras, tipo o Peter ser o Homem-Aranha. O Peter consegue convencer ela de que não é o Homem-Aranha, se vestindo de Homem-Aranha e tirando a máscara pra ela, né? Aí ela fala, ah, meu Deus, que maluquice, eu imaginei que você era o Homem-Aranha. Ela... Qual é a lógica dessa porra? Quem é louca? Ela ou os autores? Pois é, isso que eu falar. O que eles usaram no dia que escreveram isso? Mas eles justificaram lá, né? Parece que ela tinha vários problemas psicológicos e tudo mais, não só. Ela era casada, ela foi casada, o marido batia nela, ela fugiu pra Nova York e meio que... Como é que vai lá quando você... Não a ignorou. Ela fingiu. Pra ela não tinha acontecido nada. Tem ela um termo reprimiu técnico, a memória. É, tem um termo técnico psicológico pra isso, mas eu não sei. Bloqueou. Pode ser isso, bloqueou. Virou na batatinha. E aí o cara lá, meio que, ele até pede pro Peter, né, pra... Ô Peter, ela tá achando que você é um Homem-Aranha, veste de Homem-Aranha e tira a máscara, que o choque vai fazer com que... O choque? Mas enfim, né, só citação aí que foi... Ela reapareceu lá depois que o Peter fez aquele pacto com o Mephisto e tudo mais lá, que... Ou melhor, antes do pacto. Foi antes. É, um pouco antes que o Peter tava... Ah, é, mais um peguete, o Tony Stark. Nem tanto, né? Não, tá. O Peter revela a identidade pra todo mundo e a Debra, pra conseguir dinheiro lá, ela faz um livro, né? Como o Homem-Aranha destruiu minha vida, não sei o que e tal. Mas... Patrocinado por John Jonah Jameson. Pois é, né? Mas aí depois, quando tem um pacto com o Mephisto lá, isso tudo some, né? Se bem que tem umas outras no meio aí que a gente... Que peguete, se vocês acham que a Debra é maluca, tem que ver o que é, por exemplo, a Marcy Kane, que era uma repórter do Clarim lá, que... Agora eu não lembro se era do Clarinho ou do Globo, quando ele trabalhou no Globo. Enfim, que aí ela... Não, ela era assistente do Dr. Connors na faculdade. Isso, isso, isso. Aí você fez com o dedo? Foi... Você fez com o dedo isso, isso, isso? Não, isso, né? Isso, isso, exatamente. Aí eles tiveram um rolo lá, começaram a disputar o cargo, mas depois começaram a namorar entre aspas. Sair, aí depois revelaram que ela era um alien e ela voltou pra casa. Ela era um alien e voltou minha casa no telefone? Isso. What? Exatamente isso. Que bodega é essa, facilidade. Gente? Citei só pra não dizer que eu não citei. Pronto. Que beleza, hein? Mas que droga, hein? Então, a Gata Negra, ela já tinha aparecido, ela apareceu na época que o Peter tava... Eu não lembro se era Mary Jane ou se já era esse rolo da Cici, da Debra, da Debra tava não. Fora, né? Mary Jane tava fora da... tinha ido pras Europa. Então era da provavelmente da Cici ou nenhuma, porque a Debra veio um pouco depois da Cici. Mas a Gata Negra, ela só apareceu a primeira vez lá que o... Ela descobriu quando era mais nova, falaram pra ela que o pai tinha morrido, ela descobriu que ele era um ladrão, resolveu seguir os passos, treinou, e... A primeira aparição dela, ela confecciona o uniforme de Gata Negra e vai tirar o pai que tá morrendo da prisão pra ele morrer em casa. Basicamente isso. Sim. E aí ela reaparece tempos depois, né? E aí ela e o Peter começam a meio que se relacionar. E a Abril, na primeira vez que a Gata Negra apareceu, ela chamou ela de Mulher Gato, né? E aí quando ela apareceu de novo, alguns meses depois, ela fala na revista da Abril, né? Eu era Mulher Gato, mas agora eu quero que me chamem de Gata Negra, né? A Abril consertou na história, sabe? Como se ela tivesse mudado de nome. Alguém corrigiu o erro do estagiário, né? Gente, não fala de estagiário. Não faz isso. Mas coitada, sim, sim. Sério, estagiário faz muita cagadinha. Não faz isso, velho. Na Abril, o estagiário devia ser o mais lúcido por lá. Também é que corrigia os editores, né? Exatamente. Na verdade, eles só corrigiram porque existia uma Mulher Gato na DC, né? Porque se não existisse, a gente conheceria como Mulher Gato até hoje. Fato, sim. Tem umas traduções que são desnecessárias, né? De nome, filme. Cada um usa um critério diferente. Nos próprios quadrinhos, cada um usa um critério diferente pra traduzir. Tem nome que eles não traduzem? Eu tava falando com ele que ele tinha aquela revista que teve lá em Portugal, eu acho, né? Não, é... A Amazing Spider-Man, normalmente, quando você acha pra scan na internet, essas coisas, eles chamam de Espantoso Homem-Aranha. Que não tá errado, né? Mas pra quê, gente? Porque os caras seguem a filosofia de traduzir o mais fiel possível. Pra esses caras, por exemplo, não existe o filme Tubarão, existe o filme Mandíbulas. Ah, tá, porque é Jaws, em inglês. mesmo. Muito bom. É. Babacas. Esse é o principal argumento que eu uso, porque algumas traduções são bem feitas. Adaptações, são... aliás, não traduções. Eles são um bando de bocó. No Brasil, ao invés de Poderoso Chefão, tipo... teríamos O Padrinho. Em Portugal é O Padrinho. Aqui no Brasil temos algumas pérolas, como Os Vingadores The Avengers, ou o clássico que eu sempre cito, O Garoto do Futuro, que é o Tim Wolf, que é a Garota do Futuro, só porque tem o... As séries são as melhores. O Marty McFly, que fez De Volta pro Futuro. Isso, também conhecido como Michael J. Fox. As séries são as melhores, gente. As séries de TV, não tem igual. Tem série que a tradução é boa. Como ficou Breaking Bad no Brasil? Mas eu acho que eles mantiveram. Essa não é uma das boas, ué. Breaking Bad, a química do mal. A química do mal. Profissão Perigo, por exemplo, eu acho que é o nome acertado pra MacGyver. Profissão Perigo é um nome bacana. Deixa eu só dar uma opinião. É Gata Negra. Não deixo, vamos prosseguir. Então, a Gata Negra, quando ela volta, né, a segunda aparição dela, ela tá maluquinha, né, cara? Ela tá roubando um monte de coisa romântica e tal. E quando o Homem-Aranha pega ela, ela fala que é tudo pra ele, que ela tá, que o pai dela morreu e o Homem-Aranha é a pessoa que vai guiar ela. Ela tá maluca. Isso. Né? Você acha que ela foi normal em algum momento? Só preciso falar que ela surgiu na Amazing 194 de julho de 79. Um ótimo mês e um ótimo ano. Ah, meu Deus. Ano fantástico. Nossa. E mês também. Tanto. Um mês nem tanto, mas sim. Gente, me esclarece uma coisa que eu sempre tive dúvida. A Gata Negra, ela é filha de um ladrão. Nos desenhos animados de 90, ele que foi o responsável por roubar aquela fórmula secreta do Capitão América. Isso corresponde também nos HQs? Nem um pouco. Não. Então, a participação dele na história é ser resgatado por ela na primeira história e morrer depois. Até porque no desenho essa é a justificativa pra falar que ela tem algum tipo de superpoder, acrobata, coisa e tal. Coisa que ela não tem nos quadrinhos. Entendi. Por isso que também o Homem-Aranha abandona ela, porque ela não podia ser parceira dele, porque ela não tinha nenhum poder. E ela ia acabar sendo... Se machucar muito. É. Era só caçar um bicho radioativo, né, gente? Os gatos radioativos estavam em falta. Imagina ela ser mordida por um gato radioativo, um gato preto radioativo, numa sexta-feira 13. Nossa! Aí sim. Não, vale citar dela que ela não gostava do Peter, ela gostava do Aranha. Tanto que ela fazia questão dele não tirar a máscara perto dela. O Peter e o Homem-Aranha são personalidades bem distintas, eu acho, aí, quando a questão é relacionamento. Tem gente que só se relaciona com o Peter, tem gente que só com o Homem-Aranha igual ela aqui. E é isso que faz ele ter tanto problema de relacionamento, gente. Tem base, não. Uma separou dele porque o Homem-Aranha fez não sei o que lá. O outro porque não gosta do Peter. Uma separou porque o Homem-Aranha matou o pai dela. Eu acho que é justificado. Essa eu te aceito. Eu não ia falar aquela desgraça de novo, mas eu parei com essa. O Band-Aid. E aí ela e o Peter acabam se aproximando e começa a ter um relacionamento, né? Mas não, depois não que ela é... saudável, mas... depois que ela é espancada quase até a morte pelo Octopus, o Peter meio que se afasta dela, né? Eles formam uma dupla, melhor que Batman e Robin. Graças a Deus. Ela tirava fotos do Aranha melhor do que o próprio Aranha, hein? Aí, que ó. Não é muito difícil. Tem até uma passagem nessa época que o Robin fala: puxa, Peter, suas fotos de uma hora pra outra ficaram melhores. Eu lembro, por isso que eu citei. Bom, mas e aí depois ela vira e mexe, ela aparece, né? Como a Renata falou, ele se separou dela porque ela acabou sendo atingida no fogo cruzado numa guerra do Octopus, Coruja, com o Rei do Crime. Aí ele, pra não atingir, como ela não tinha poderes, ele falou: não, a gente não pode ficar junto porque eu vou te machucar. Ela vai atrás do rei, ganhou poderes de, olha só, poderes de azar. Olha só. Foram de maneira incrivelmente, fantasticamente justificável e lógica. Acho que a gente falou tudo isso na outra, não. A gente não falou da Catarina, eu tô viajando. Não, a gente já comentou isso em algum lugar. Me ajuda. Aqui, só uma pergunta. Porque eu tava lendo... Eu terminei de ler hoje, na verdade, coincidentemente, a segunda aparição da Gata Negra, que é justamente essa que ela fica maluquinha, por isso que eu lembrei, né? Porque se eu tivesse lido ontem, eu já teria esquecido. E ela já tem poderes de azar. Eu não entendi muito bem por quê. Porque eu sei que vem do Rei do Crime, né? Esses poderes. Você lembra de alguma coisa? Ela é azarada. Não, ela. esse é o Peter. É, isso. Você sabe, Magari, se é só o roteirista que deu uma escorregada ou se fizeram um retcon depois, sei lá. É, pode ser, porque ela não tem poderes. Ela só é boa pra pular acrobacia. Aí depois o rei vai lá e dá esse... Agora não, você me pegou, não lembro, sei lá. Ele aumenta os poderes dela que ela já tem. Acho que eram poderes latentes que ela tinha, então, não era? Aí sim que ela passar a ter poderes de dar azar às pessoas. Entendi. É porque eu achei estranho. Tanto que nessa época também o Peter começa a ter muito azar, mais do que o normal, e é culpa dela. Bom, e aí fica depois... se relacionando com pessoas erradas, bem feito. Pois é. E aí, depois de um tempo, quando o Peter já tá de volta com a Mary Jane, e a Gata Negra se junta ao Flash lá, né? Meio que pra... Não diria fazer ciúme no Peter, né? Mas é pra isso. Mas é pra fazer ciúmes no Peter. Ordinário. Exatamente pra isso. Porque depois disso que eles se separam, ela vai embora. Quando ela volta, o Peter tá casado com a Mary Jane. Que é justamente a gata do Venom. Lembro até disso. Depois que a gata tem o nariz quebrado lá por causa do Aranha. Quando ela perde os poderes por causa dele. Ah, sim. E ela vai embora e depois ela volta. Ele tá casado. Aí pra fazer ciúme, ela começa a pegar o Flash. O Flash que também que rodou na mão de todo mundo. Bom, e como a gente comentou aqui, né? Ela volta na época que o Peter já tá com a Mary Jane, justamente, né? Porque eles reatam o namoro, né? Depois de um tempo. Sim. Aí depois a Mary Jane volta e eles reatam o namoro e fica naquele chave no molho e aí ele pede casamento de novo. Aí ela, quer saber? Dane-se, vamos lá. E eu acho que é quando eles voltam que eles começam a dar mais profundidade pra história da Mary Jane, né? Começam a falar do pai. Falar do pai dela, da irmã. Aí eles vão se aproximando. Eles casam. Eles ficam casados até quando eu vou sair do programa. Mas é que voltando um pouquinho, pra quem não conhece a história dos pais da Mary Jane, né? É, tem muito o que falar, além do que falar que o pai dela era meio abusivo e batia e tudo mais? Ele era escritor, e aquele escritor tipo o Jack lá do Iluminado. Aí achava que as filhas dele atrapalhavam ele a escrever, começava a bater nas meninas. A mãe dela morreu, depois ele se mudou. Ela mudou pra ir morar com a mãe dela, com a irmã dela em outro lugar. E assim vai. Aí é quando ela passa a visitar a tia e conhece. É até curioso que naquela Parallel Lives lá que eu li um tempo atrás, da mesma forma que a tia May ficava tentando empurrar a Mary Jane no Peter, a tia Ana também ficava tentando empurrar o Peter na Mary Jane e ela ficava, não, não, a mesma coisa. Curiosidade. Também vale citar que o Peter era um senhor boa personalidade. Vale citar que ela conheceu o Peter, ela descobriu que o Peter era o Aranha porque ela fez o que qualquer um podia esperar numa cidadezinha pequena. Ela viu o Aranha entrar pela janela como ele era descuidado. Ele, ah, então aquele moleque é o Aranha. O Aranha tá entrando pra assaltar essa casa. Não, esse aí seria o Jameson, que pensaria. Me dê um corpo vivo pra eu encher a minha pança. 3 quilos de alcatra como queca de esperança. Diabo, o diabo acabou. Põe aí. Quando entra nessa fase do casamento, é a fase que começou a incomodar um pouquinho os roteiristas, editores e tudo mais, que eles acharam que envelheceu muito o personagem, né? E não atrairia novos leitores. E eu, com 9 anos de idade, comecei a ler nessa época e adorei Homem-Aranha, né? Então... Pois é, né? Mas você está errado, ele estava certo. Ah, sim, completamente. Ela chegou a engravidar e ter uma filha, né, inclusive. Ah, então, aí quando o Peter perde a perna... Ah, não, essa é a minha cronologia. Mas comenta, comenta o que aconteceu na do meio-meia e na sua cronologia. Na minha, eles têm a filha, só que a filha no meio-meia, ela é levada pelo Kane e fica sequestrada até o Peter ir descobrir que tem uma meia sequestrada e descobre que foi a tia May que não morreu, que eu tenho que falar disso mesmo. Tá bom, já tá disso, né? E no MC2, que é o Peter vai resgatar essa meia, a filha dele mesmo. Aí ele resgata a filha, o duende morre, ele perde a perna, e aí no futuro ela vai virar a garota aranha. E é aí que segue a minha cronologia, e eu ignoro o meio-meia a partir daí. É que... É aquela Homem-Aranha 200, só para o ponto de ruptura. Isso. Aquela linha What Ifs, né, que ela imagina o que aconteceria se tal coisa fosse diferente, né? Teve essa What If, que o que aconteceria se o Homem-Aranha tivesse encontrado a May filha dele. Dele, né? E daí nasceu toda a história da Spider-Girl. Tô falando só... Nessa a gente comentou lá na história da Mulheres-Aranha. Né? Isso. E eu tô falando assim só pro caso de alguém não souber do que a gente tá comentando. Né? Bom, a Mary Jane, então o Magari não comentou aí, mas que saiu fora da cronologia dele, né? Mas eles tentaram separar o Peter da Mary Jane várias vezes, né? Durante a saga do clone eles tentaram substituir ele pelo Ben Reilly, que é solteiro, né? E deixar o Peter com a Mary Jane pra lá. Depois fizeram ela ser sequestrada e o Peter achar que ela foi morta e ela volta. E aí, no final das contas, a ruptura definitiva foi quando a tia May é baleada pra salvar ela. o Peter faz um pacto com o Mephisto lá, né? Que apaga o relacionamento dele com a Mary Jane, o casamento. Divórcio é muito fácil. Aí tem a questão, como foi dito, né? Várias vezes tentaram separar. Nunca deu certo. Por que eles continuaram insistindo? Nunca deu certo, eles colocaram uma solução perfeita, né? Porque toda a história do Homem-Aranha aparece um demônio, né? Cara. Enfim, né? Muito ruim. Isso aí alterou todos os anos, desde o casamento do Peter até aquele momento, né? Eu não tenho muito o que comentar, não. Não tem muito o que comentar sobre isso. Mas tem muito o que lamentar, talvez. Pronto, eles se separaram, agora ela não é mais pegadinha dele. Pronto, aí, ó, próximo. Agora vocês brilham aí, que eu vou ficar no meu cantinho chorando ali. É, na verdade, de namorada mesmo, depois disso daí, acho que a gente só tem duas, né? Mesmo assim, uma delas é da fase do Superior, né? Então é a namorada mais do Otto Parker do que do Peter Parker, né? A do Peter mesmo foi a Carly Cooper, né? Que era investigadora da polícia lá. Que tem a tatuagem do Aranha no... Na cintura, gente, não é isso? Exatamente. Eu ia falar no ventre, mas aí a palavra fugiu. É da fase meio chatinha, meio chove no molho do Homem-Aranha pós-pacto, né? Ele tem a namorada, e tem as aventuras, ela quase descobre quem ele é, depois não, depois de novo, depois não, até que ela descobre no final das contas. É isso, né? É, verdade. Então. Aulas então. De como fazer um resumo. É, mas o interessante da Carly é que depois que eles se separam, né? Ela descobre que ele é um Homem-Aranha, eles se separam. Ela e a Mary Jane não são as únicas, mas vamos dizer assim, são as únicas civis que sabem a identidade do Peter, né? Então meio que o Peter chega e as duas estão no cantinho conversando sobre ele, sabe? Tem umas ceninhas engraçadas. Verdade. E a parte legal acabou, né? Eu tô meio desanimado pra terminar. tem uma coisa que é interessante a gente pensar. É, são várias namoradas, mas tem as principais, né? Que assim, que eu vou colocar como as minhas principais, por exemplo, que dá pra fazer. Ô, gente, o que acontece? Deixa eu explicar por que eu falo tanto. Eu estudei comunicação social, então a gente estuda muito o comportamento das pessoas. Então vamos definir assim, ó. Gwen Stacy, a Mary Jane e a Gata Negra. É, qual das três, assim, eu gostaria que cada um desse opinião, qual das três você acha que foi a melhor namorada pro Homem-Aranha? Posso só comentar uma coisa antes? Pode, amor. Tipo, obrigado. Assim, você me interrompeu, mas pode falar. Eu só queria citar um nome só, antes de terminar. Cita, amor. Olha. É que eu comentei que teve a namorada na fase do Superior, do Otto, que foi a Ana Maria Marconi, que... Pode falar, Mônio, um pouquinho sobre ela aí? Por que eu? Aí, à toa. Eu posso repetir a piada da Ana Maria, mas... Não, mas fala um pouquinho, quem é a Ana Maria? Como eles se conheceram? E... Então, vou falar pelo que eu li lá do Superior, pra gente fazer o cast. Vamos ver se fez a pesquisa direito. A pessoa começa a falar que é uma senhora brasileira, masculinária. Ela é uma pessoa pequena, esse é o termo certo, gente? Não pode falar não mais, né? Não sei. A Mananzinha, que se dane, que se ofereceu para dar aulas para o Otto Parker quando ele retomou a faculdade para ter o doutorado dele. E parece que cozinha bem, é uma excelente personagem. Parece que cozinha bem. Lembra que o Otto ia lá para ficar comendo? Lembro. Então, comendo a intenção que ela prepara, viu? Eu sei. Senti muita maldade agora. Ele fez uma pausa, tipo assim, caramba, eu falei mesmo. Na verdade, a pausa foi mais puxa do que eu falei. Pode ter uma interpretação dúbia. Ah, pode ter, né? Pode ter. Que horrível. E eu não sei o que vai acontecer com a personagem agora com o retorno do Peter quando ele retornar, porque é fato que ele vai retornar. É basicamente isso. Ó, não teve nenhuma negra, mas teve uma pessoa de baixa estatura. Aí, mas não foi o Peter, foi o Otto. É verdade. Vantagens de ser Peter é preconceituoso com as minorias. Mas ele pegou uma ruiva que é minoria. Aí, ruiva é um caso à parte. Então, voltando... Ruiva não é minoria, é figurinha difícil. Todo mundo quer, mas... Verdade. Então, voltando. A Josi perguntou Gwen Stacy, Mary Jane e Gata Negra. Eu tenho já. Não pela Gwen, mas é que a Mary Jane foi o personagem que acabou sendo muito mais bem desenvolvida. Assim, eu fico com a personagem, acho que a Mary Jane foi um personagem muito melhor pra ele. É, ó, pra ele foi, mas eu fico com a Gwen porque o Sam Raimi conseguiu me deixar com birra da Mary Jane. E a paixão pela Gwen é incondicional, mas... Sim. Mas ela morreu. Mas ela sempre estará viva no meu coração. Aquela de... O amor é lindo. E você, Rê? Meu, eu sou do tipo enlouquecida. Eu vou mais na gata negra. Eu acho ela muito mais divertida. Olha só. Sou eu agora? Ou... É, amor. Ô, Josi. Fala, amor. Fala, amor. Escolhe. Nenhuma. É, eu cresci lendo histórias do Peter com a Mary Jane, né? Então, eu acho que o personagem que eu acho mais interessante é ela. Pode parecer viagem minha, mas acho que assim, o que cada um escolhe como parceiro, independente do que gostou na história, tudo, é muita identificação de você também com o que você gostaria de um parceiro. Então, de repente, aí a Renata gosta da gata negra, gosta de uma pessoa divertida, entendeu? Ah, entendeu? Magaren gosta de uma pessoa mais quietinha, mais nerd, né? Mais a dela. Eu. Vocês tava... são fanfarrões. Eu tava. Não, por exemplo, é a personificação de uma pessoa que é animada, mas que uma hora na vida vai tomar uma certa responsabilidade. Aí é o Eric e o Mônio. É, eu... Uma hora na vida. Você percebeu essa que ela hora tá pode demorar pra chegar. Você percebe que ela tá falando que assim, se eu acho a Mary Jane mais interessante, eu buscaria uma pessoa que pareça mais com a Mary Jane. Que é uma pessoa que uma hora vai tomar uma posição de. Né? Ainda chegará esse momento, amor. Mas assim, pensando bem, depois que a Josi comentou que eu comecei a pensar, a Mary Jane é mais festeira, mais extrovertida e tudo mais, eu acho que eu vi, quando eu comecei a namorar com a Josi, não foi por causa da Mary Jane, mas eu acabei de perceber que tem muita semelhança, sabe, a personalidade. Ah, só falta o cabelo vermelho agora. Não, fica, eu prefiro moreno. Eu acho que você salvou seu ano. Toma para o Eric. Ah, só uma última menção honrosa. Não chegou a pegar, mas não que ela não quisesse, que é a Capitã The Wolf. Depois que ela morre, ele descobre que ela gostava do Aranha, tinha um santuário lá com um zilhão de imagens do Aranha. Como é que é? Depois que ela morre, ele descobre que ela tava facinha? É. Exatamente. E só pra citar também que no universo Ultimate a linha é totalmente diferente, né? O que aconteceu, mas lá ele namorou a Kitty Pryde, né? Que é a Lince Negra. Só de curiosidade. Que no universo meio-meio, ele... Tipo assim, no Ultimate ele chegou a namorar a Mary Jane e tudo mais, né? Mas... Tudo mais é ótimo. 42? Mas no... Uma personagem que ele namorou no Ultimate, mas que nunca nem se aproximou no meio-meio foi a Kitty, né? Até porque ia ter que brigar com o Colossus, né? Gente, me ajuda. Lembra o nome daquela menina que era a Garota Aranha, virou Mulher Aranha e depois... Matt Franklin. Essa mesmo. Ela... Tinha lá uma quedinha pelo Peter, que quando a Mary Jane deu como morto, mas na verdade o avião tinha sido sequestrado, e ela agarrou o Peter no meio da rua, dizendo que agora eles podiam ficar juntos porque eles se completavam. É só uma menção. Na verdade, essa... Louca. Essa queda dela por ele começou pela queda pelo Aranha. É que depois ela acabou sabendo que ele era o Aranha, né? É. Mas começou apaixonite pelo Aranha, que ela já tinha desde antes de ganhar os poderes. É, a gente comentou mais das que... Das que foi intencional dele pegar, né? As que o Peter namorou mesmo, mas teve várias personagens que ele teve interesse, ou a personagem teve interesse, a própria Jessica Jones, né? Que depois casou com o Luke Cage. Eu tô falando o nome certo, é esse mesmo. Né? Isso. Ela, quando ela foi apresentada nos anos 2000, ela entrou no universo meio-meio através de um retcon, né? Mostrando que ela estudou junto com o Peter e ela ficava escrevendo Peter e Jessica no caderno. Ela era apaixonada por ele e tudo mais, né? Só que eles nunca namoraram. Recentemente não teve a tal da Capitã Marvel também? Qual Capitã Marvel? Não sei. Eu só estou citando que eu ouvi algo por si. Miss Marvel. Não, Capitã Miss Marvel, sei lá. Eu lembro. Qual é o nome dela hoje? É Capitã Marvel. Teve uma história dos dois juntos, mas acho que nada demais, não. Mas de todas essas que vocês estão falando, ainda não falou a Garota dos Sonhos do Peter, que é uma que eu guardei pro final aqui, que ninguém conhece. E eu não conhecia também, eu descobri na pesquisa. Surpreenda-nos. Que se chama Lisa Sky. Nunca ouvi falar. Pois é. Não, ela apareceu num comercial de bolinhos. A Preula, que isso? Aí, eu mandei aí. Calma, suas pesquisas estão atingindo níveis estratosféricos, né? Pois é, tá aí. Eu mandei o arquivo aí. Salvar aqui. É uma história de uma página que mostra o Peter saindo com ela. Aí vem os caras assaltar, joga ele na água, ele vem com uma aranha. Pra mandar os caras embora, joga os bolinhos em cima do aranha, dos bandidos. Os bandidos ficam lá com eles. Duro como pedra, né? Não, mas joga pra eles ficarem gostando. Aí eles perderam o interesse na menina. Nossa, Deus. Que beleza, hein? Love is in the air, everywhere I look around. Bom, então, alguém quer comentar mais alguma que a gente tá esquecendo? Ou alguma coisa? Ou eu posso poder me... Eu tenho algo a comentar. O marshmallow acabou. Oh, meu Deus. Eu não comi umzinho. Egoístas. Agora o Moni vai sonhar com o senhor Stay Puft. Mr. Spate, Stay Puft. Bom, então esse foi o nosso papo sobre as namoradas do Homem-Aranha, né? O tema que foi sugerido pela Renata, né, Renata? Foi, mas foi um puro devaneio. Mas foi interessante, porque esse mês é o mês dos namorados e a gente conseguimos fazer um tripcast temático, né? Que mês propício. Bom, então... São tantas oportunidades. Então é isso aí. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? A gente não esquece de dar uma olhadinha lá na fanpage Meus Livros, Minha Estante. Vai ajudar pra caramba. Agora que eu terminei o TCC, eu posso voltar a colocar novos posts lá. Vou linkar novamente aí. É, vou voltar a publicar, graças a Deus. Aproveitando, já que estamos namorados, falou, Eric, faz uma declaração pra Josi. Ai, ele... Capricha, hein, amor? Caramba, hein? Eu não sei fazer isso não, cara. É difícil, eu falo que é fácil. Ele é meio força. Tímido, gente. Força aí. Bom, o problema é que eu não costumo falar essas coisas publicamente. A hora é agora. Tem vergonhinha, tem. Não fala assim dele. Por que eu tenho que fazer a declaração e não... Tá, parei. Então, a Josi é a pessoa que eu mais amo na vida. Olha que beleza. E eu vou prometer pra ela aqui, agora, diante de todos vocês, que o meu amor por ela é tão grande, mas tão grande, que eu nunca mais vou deixar faltar marshmallow aqui em casa pra ela. Muito bom. Pronto aí, olha. Tá aí o... Ah, já que é assim, deixa eu falar um negócio também. Que não é segredo pra ninguém que eu não gosto muito de romance, né? Meus mimimis no grupo aqui mesmo deixa claro. Só que quando alguma louca se interessa por mim, às vezes eu não noto. Eu deixo passar, nem com dois fanfarrões me jogando pra cima dela. Mas I know that feeling, bro. Mas recentemente aconteceu isso e eu dei uns fora nela sem querer, que eu não notava. Mas ela não desistiu, o que é bom, porque acabou me conquistando. E já que a gente tá aqui nesse clima... E que foi através dos podcasts que ela me conheceu. Não sei como ela foi se interessar por essa voz de estacora rachada que eu tenho, mas tudo bem. O sexy de good time. Então eu quero aproveitar esse espaço pra tornar público pros nossos 10 leitores aqui, leitores e ouvintes, que eu e a Renata a gente tá namorando. Aê! E parafraseando a Mary Jane, eu tirei a sorte grande. Olha, gente. Parabéns. Faz alguma coisa, Renata. Só um minuto pra eu respirar. Eu sou fã demais, puxa vida. No pressure. Imagina. Eu não sei o que dizer. Abra o seu coração. Eu não sou louca. Eu só... Não é muito normal. Nunca aconteceu desse jeito, gente. Eu tô ficando com vergonha por telefone. É absurdo isso. Gente, pra cada doido tem o seu doidinho, né? Que bonitinho. E você? A Josi e o Eric já estavam tentando me empurrar, me jogar pra cima e eu não notava. Tadinho, gente. Tadinha de mim, que levava fora direto. Foi uma missão bem complicada. A Renata chegava pra conversar com o Magari no grupo lá, e o Magari ia pro outro canto. Nem reparava, sabe? Basicamente isso. Aí depois que ela me falou isso, eu voltei a fita e algumas coisas fizeram sentido. Ele falou assim, ah, é? É, porque eu tive que convidar ele pro cinema. Ele disse assim, por que não? O que que você voltou a fita? O que que você viu, Magali? Não, uma delas foi a Josi lá no... Quando a gente tava no... Depois do Fast Comics lá. Quando a Renata foi embora, ela perguntou, você não vai com ela? Pois é. Ela quase me dando um chute. Vai embora, seu... Sutil, sutil. Totalmente sutil. Carro, a gente fazendo um trabalho pelo outro. O Eric fez o trabalho de colocar o Wellington atrás no carro, que era muito mais confortável ele ir na frente, e ele não percebeu. foi pegar o táxi. Eu, o encerramento de Tripcast é o melhor de todos. Foi pegar o táxi. Eu, a Josi, o Magari e a Renata. Aí eu saí correndo e entrei na porta da frente, sabe, do táxi, pros três e atrás. Oh. Aí ele ia ficar junto atrás e colocava os dois no lado do outro pra eles irem, né, se entendendo, mas não aconteceu. O Magari tava difícil. Eu sou difícil. Ah, que feio. Mas não foi impossível, eu consegui. Consegui. Bom, então parabéns aos dois. Espero que dê tudo certo, né? Tem pressão, mas vai dar tudo certo. Muito bem. Ele é meu gatinho, gente. Ah, que isso. Eu lembro da promoção do Dia dos Namorados, fotografia de casamento, com desconto. De casamento, já tô falando de casamento. Não, gente. Então, com esse clima, eu imagino. Falando aí, o Josi falou em promoção, agora a gente tem que fazer uma promoção. Desencalhe o Mônio. Tá sentado no cantinho da sala ali, né? Ele nem fala mais. Haverá um trabalho pro Mônio. Nosso trabalho? O que você tem a dizer em sua defesa, Mônio? Mônio tá tranquilo. Falou mesmo de terceira pessoa. Qualquer coisa a gente fala com a Micaela. Nossa, Deus. Muito bom. Muito tranquilo. Bom, então, nesse clima romântico, nós encerramos o Tripcast. Ou não. Ou não. É verdade, esse clima... Me falta palavras, não sei. Nesse clima, climão. Climão maneiro. Nesse climão maneiro, nós encerramos o programa de hoje. Semana que vem, Tripview Classic. No próximo domingo, a gente tem um Hangout. E até a próxima. Falou. Então. Beijo, gatinho. É, tchau, gente. Tchau, valeu. Tigrão. Mas alguém caiu aqui, peraí. Machucou? A Renata caiu. Levanta, amiga. Força. Renata. Voltou? Eu voltei. A Josi falou... Piada da tampinha. Ah, oi? Que droga. Você conhece que piada da tampinha? Não. Quando começou a ter o cirante com refrigerante com tampinha de rosca, a loira comprou o refrigerante, né, e ficava puxando a tampinha e não abria, né? Nossa, aí o cara falou, não, isso aí não é de puxar, não. Você tem que torcer. Aí a moça começou, tampinha, tampinha. Nossa, Deus. Nossa, boa e nova. A piada é boa e nova, amor. Então, quando parou de ter refrigerante com rolha? Pois é, né? No. Renata, fala alguma coisa aí só pra ver sua voz, se tá boa ou não. Assim, canta, tá melhor? Renata. Não, não vou cantar. Não, não vou cantar. Melhorou. Melhorou a voz, tá? Né? Melhorou porque você falou que não vai cantar. Não. Eu nem pensaria nisso. Jamais. Peraí, não. Tossindo aqui. Mentira, pegando marshmallow. Também. Se deu mal, hein, Eric? Agora tem que ir em caguete, gostei. Mas eu... deu uma tossidinha e pegou marshmallow. Tá vendo? Eu não menti.